Na última semana, uma ação social entre representantes de órgãos públicos foi às ruas de Gaspar em busca de soluções para as pessoas em situação de rua. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com o secretário municipal de assistência social de Gaspar, Santiago Martinávia. Secretário, que trabalho foi esse realizado aqui no município de Gaspar? Nós identificamos vários problemas relacionados a diversas secretarias da prefeitura municipal, referente a pessoas em situação de ruas populares, moradores de rua. E fizemos uma reunião e na reunião definimos uma ação integrada junto com a Polícia Militar, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Saúde. Para quê? Para mostrar que o problema é de todos, é da cidade. E os problemas decorrentes são muito grandes, Gil. Às vezes são doenças, às vezes são furtos e roubos que eles acometem nos locais por onde eles passam. Então, o que a gente fez? A gente visitou 8 pontos mapeados pela nossa equipe de prevenção, onde a gente conscientizou eles. Um quis ir para uma comunidade terapêutica, um outro quis ir para sua cidade de origem, Itajaí, nós encaminhamos ele para Itajaí e nós conscientizamos também empresários da cidade, proprietários de residências a manterem o espaço, além de limpo, evitar a ocupação por parte da população de rua. Secretário, existem pontos, como o senhor citou, inclusive, existem pontos onde concentram esses moradores de rua, muitos bebem, usam drogas, e isso ajuda também a aumentar. Quando chegam pessoas de fora com esse problema, acabam se juntando a esse grupo? Perfeito, Gil. Até porque Gaspar fica no trecho, como eles falam, fica no meio do caminho. Às vezes o pessoal está vindo aqui das cidades do Vale do Itajaí rumo ao litoral, ou está vindo de volta do litoral para suas cidades de origem, e quando eles vêm, um grupo, ingerindo bebida alcoólica ou fazendo uso de alguma droga ilícita, aí eles param ali e isso vai acumulando na nossa cidade pessoas que não são de Gaspar, não têm vínculos familiares, não têm vínculo nenhum com a cidade. Inclusive, você ouvinte que está nos ouvindo, deixar claro por que que os municípios fazem aquelas campanhas que inclusive queremos fazer em Gaspar e prontamente iremos divulgar isso na Sentinela, para não dar esmola. Porque a esmola é para bebida alcoólica, é para maconha, é para droga, né? Geralmente eles conseguem alimentos nos restaurantes, conseguem alimentos, a população de Gaspar é muito solidária, vestimentas, local, às vezes em postos de gasolina para tomar banho. Mas o que eles não têm? Dinheiro para manter o vício deles. E Gil, um grande percentual, posso dizer para ti, mais de 90% da população da rua tem esse problema de vício de álcool e outras drogas. Secretário, estamos no outono, é claro, logo chega o inverno, aí aumenta ainda a preocupação por parte de vocês quanto a esses moradores de rua. Perfeito, Gil. Nos próximos dias faremos uma reunião com a Defesa Civil para tratar da Operação Frio Intenso. É uma operação integrada com a Defesa Civil e outros voluntários, onde a gente, à noite, nos dias mais frios do ano, a gente faz uma operação onde a gente distribui cobertores, agasalhos, alimentos e dá encaminhamentos, né, caso essa pessoa queira, porque também a gente nunca, isso tem que ficar claro para você ouvinte, que a gente nunca vai obrigar, o cidadão tem o direito de ir e vir e é respeitado em Gaspar. Mas se ele quiser de alguma forma que assistente social do município encaminhe ele para a cidade de origem, nós estaremos à disposição dele para encaminhar ele para a cidade de origem, seja ela onde for. Secretário, caso algum ouvinte sentinela conheça alguém que está nessa situação de vulnerabilidade, pode entrar em contato com vocês através de que telefone? Pode entrar em contato pelo telefone 3397-1094, 3397-0068, ou vir no GACIC no horário das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, que será muito bem atendido pela nossa equipe de prevenção. Nós conversamos com o secretário de Assistência Social de Gaspar, Santiago Martinávia, nos falando sobre ação social entre representantes de órgãos públicos que foi às ruas em busca de soluções para as pessoas em situação de rua que vivem no município de Gaspar. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.